Paixões Perdidas, volume 2. Vai embora, mas não diga amor que não me amou. Me fez feliz e de repente vem me dizer